Rádio Bragança M1310. Siga a página no Facebook e acompanhe os nossos programas ao vivo. Rádio Bragança, sua melhor opção diária de informações. Rádio Bragança, transmissão por internet para todo o Brasil. Notícias, entretenimento, músicas, entrevistas, promoções e muito mais. Acompanhe a nossa programação pela internet e também pela Rádio Bragança M1310. Siga a página no Facebook e acompanhe os nossos programas ao vivo. Rádio Bragança, sua melhor opção diária de informações. Pulse Contabilidade, assessoria fiscal, contábil e trabalhista para sua empresa. Escritório moderno, informatizado, com profissionais preparados e amplo estacionamento para seus clientes. Pulse Contabilidade se preocupa também com o meio ambiente. Portanto, se quisermos um planeta preservado de verdade, não basta apenas lutar contra poluidores e depredadores. É preciso também nos esforçar para mudar nossos valores consumistas, hábitos e comportamentos que provocam poluição. Pulse Contabilidade. Assessoria fiscal e trabalhista. A sua empresa merece. No 1097. Avenida Antônio Pires de Inventel. Os melhores eletrônicos na Baratel. Porteiro eletrônico, portão eletrônico, telefonia parabólica. Os melhores eletrônicos na Baratel. Instrumentos musicais, TV por assinatura. Os melhores eletrônicos na Baratel. E mais, som, alarme, cerca elétrica. Baratel, Avenida Antônio Pires Pimentel, 1097. Fone 40342871. Se você quer morar no lugar privilegiado, em Bragança Paulista, com segurança, qualidade de vida, lazer e muita natureza ao redor, venha conhecer o Residencial Vale das Elas. Com fácil acesso pela rodovia Fernão Dias, você vai viver em um lugar tranquilo, com localização estratégica, a apenas 5 minutos da entrada principal de Bragança, a 7 minutos do centro da cidade e apenas 1,5 km da rodovia, a 20 minutos de Extrema e de Atibaia e próximo à deslumbrante represa do Jaguari. Vale das Emas é um residencial totalmente morado e seguro, com portaria e ruas asfaltadas. Você vai ter à sua disposição um clube em meio à natureza com ampla área verde. No Vale das Emas, as casas são sob medida para o seu conforto, prontas para morar, amplas e arejadas. Ou você ainda pode escolher um lote pronto para construir a casa que você sempre quis. Seja qual for o seu sonho, no Vale das Emas, ele acontece com muito mais qualidade. Venha conhecer. A Dog Meal traz para você uma linha de produtos premium, com ingredientes selecionados, ricos em nutrientes essenciais, além dos melhores aditivos e suplementos capazes de atender todas as exigências nutricionais do seu cão em suas diferentes atividades, portes e fases. Sua alta digestibilidade e valor biológico, combinados com um adequado valor proteico, garantem uma alimentação completa, balanceada e de qualidade. Dog Meal. Porque quem ama, cuida. Esta é a Rádio Cultura de Bragança Paulista, no ar desde 1948, trazendo notícias e informação para você. Desde 1962, o Grupo Tico está em Bragança Paulista, formando condutores com profissionais especializados no mercado. Autoescola 1, Praça José Bonifácio, número 1. Telefone 4034-3920 ou pelo WhatsApp 4033-3341. Autoescola 2, Rua Coronel João Leme, número 32, 2473-6913 ou pelo WhatsApp 95262-6189. E o Grupo Tico também conta com despachante para licenciamento e transferência do seu veículo. Ligue 95749-4240. Vou repetir, 95749-4240. E claro, E se você precisar de uma seguradora, o Grupo Tico tem a Márcio Champion Corretora de Seguros, trabalhando com seguros de todos os ramos e diversas seguradoras. É só ligar 3404-4107. Venha e faça parte você também do Grupo Tico. Chegou o momento de sua empresa registrar a sua marca. Procura Grants, Marcas e Patentes e garanta o seu nome. Grants, Marcas e Patentes. Informações pelo telefone 430-0018. Grants, Marcas e Patentes. Sua marca registrada é a garantia de bom negócio. Grants, Marcas e Patentes. Travessa Santiago Sanches 36, na Vila Aparecida, em Bragança Paulista. Em breve, a Rádio Bragança atuará na FM através da frequência 79,7 MHz e se tornará Bragança FM, com melhor qualidade de áudio e transmissão, além de estar presente nos smartphones e demais plataformas. Os ouvintes vão continuar acompanhando em toda Bragança Paulista e região as notícias, informações, músicas, entrevistas e entretenimento com qualidade. Em breve, estará no ar Bragança FM 79,7. Quero sempre ter você ligado nessa estação. Viajar pelo mundo, o mundo da imaginação. Quero estar sempre contigo, dentro do seu coração. Ter você como amigo, dentro da programação. Aqui todas as notícias, sempre de primeira mão. Sucessos da parada que tocam o seu coração. Seja rap, seja pop, sertanejo ou pagode, nessa rádio também curto os programas de esporte. Sabe, canta assim, vem. Parece que você não tá beijando como queria beijar. Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar. Porque tá me pedindo pra voltar. E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades? Os seus esqueminha que você fala e falava que tinha. É isso que cê chama de volta por cima. Quero me ceder. Foi volta pro nosso amor. Cadê o melhor que é que você amou? Cadê o melhor que é que você amou? Você falava e falava que tinha. É isso que cê chama de volta por cima. Cadê o melhor que é que você amou? Cadê o melhor que é que você amou? Você amou, cadê o melhor que é que você amou? Voltou, não achou, voltou. Eu quero ouvir você. Cedeu, cadê o melhor que é que você amou? Cadê o melhor que

Venha e faça parte você também do Grupo Tico. Chegou o momento de sua empresa registrar a sua marca. Procure a Grants Marcas e Patentes e garanta o seu nome. Grants Marcas e Patentes. Informações pelo telefone. Guarinda 340018. Grants Marcas e Patentes. Sua marca registrada é a garantia de bom negócio. Grants Marcas e Patentes. Travessa Santiago Sanches 36, na Vila Aparecida, em Bragança Paulista. Em breve, a Rádio Bragança atuará na FM através da frequência 79,7 MHz. E se tornará Bragança FM, com melhor qualidade de áudio e transmissão, além de estar presente nos smartphones e demais plataformas. Os ouvintes vão continuar acompanhando em toda a Bragança Paulista e região as notícias, informações, músicas, entrevistas e entretenimento com qualidade. Em breve, estará no ar Bragança FM 79,7. Quero sempre ter você ligado nessa estação. Viajar pelo mundo, o mundo da imaginação. Quero estar sempre contigo, dentro do seu coração. Ter você como amigo, dentro da programação. Aqui todas as notícias, sempre de primeira mão. Sucessos da parada que tocam o seu coração. Seja rap, seja pop, sertanejo ou pagode, nessa rádio também curto os programas de esporte. É hora da hora, hora certa. Em Bragança Paulista, 16 horas e 4 minutos. E agora, pela Rádio Bragança, Sou Sertanejo. Sou Sertanejo. Apresentação, Márcio Souza. Sou Sertanejo. Olá, Bragança. Boa tarde, Bragança Paulista! Boa tarde, toda a região bragantina! Já estou pintando no rádio! Pra ficar com vocês até as 19 horas com o melhor do sertanejo aqui do AIB 1310, eu e você, você e eu, ó! Produção, apresentação vai ficar por minha conta, na técnica de Derli Medeiros, com a direção geral de rádio, é da dona Maria de Lima. A partir de agora, eu peço licença para você, minha amiga, para você, meu amigo, por eu entrar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que esteja, está com o som do rádio ligado. Aumenta o volume e vem comigo, pois a festa no seu rádio só está começando. Hoje é terça-feira, 20 de dezembro, ano é 2022. É com prazer enorme, estou de volta para levar o melhor do sertanejo, a notícia, a informação. São 4 da tarde, mais 6 minutos, o nosso programa, e tem oferecimento da Ideal Madeireira, Barbearia do Cowboy, também Alfa Descartáveis, Pesqueiro e Restaurante Rancho Verde, Banca Ninho da Saudade, Frango Assado e Lanchonete do Lobão, Gundo Óleo, Avicultura 7, Farma Trevo, APL Estruturas Metálicas e Imobiliária Eduardo Jorge. Até às 19, vamos que vamos! Estamos apresentando Show Sertanejo, apresentação Márcio Souza. Bianca Reis em Zé Paulo. 4 e 7, boa tarde. Fim de noite. tempo, irei reclamar ao porteiro do hotel. Ao mais alugar esse quarto vizinho, a quem pretender falsa lua de mel. Porque nesse quarto está quem eu amo, nos braços de outro morrendo de amor. O meu coração não é feito de pedra pra suportar tantas horas de dor. Vai noite de angústia, levando esta mágoa sem fim. Não há coração que aguente uma noite sofrendo assim. Sabendo não ser mais o dono dos beijos ardentes que já foram meus, fatal coincidência me traz amargura, porque para mim esse amor não morreu. Ouvindo ao lado, rangindo a cama, parece que sinto seu corpo em meus braços. Um louco ciúme invade minha alma. Nesta longa noite amarga que passou, vai noite de angústia, levando esta mágoa sem fim. Não há coração que aguente. 4 da tarde, 10 minutos, Sair, El Pion Carreiro e Zé Paulo, quarto vizinho. É, até às 19, vamos que vamos, é, levando aí o melhor do sertanejo. Mais um pouquinho aí, mais um pouquinho. Levando esta mágoa sem fim, não há coração que aguente. 4034-1467 ou 4034-0442 é a linha da amizade, é a linha do sucesso para você fazer a festa comigo aqui na Rádio Bragança, é o AM 1310. São 4 da tarde, 10 minutos, 24 e 10 até as 19 horas, né? Vamos que vamos, levando aí o melhor do sertanejo aqui pela Super Rádio Bragança, né? O AIB 1310, né? É, até as 19 horas, o melhor do sertanejo aqui pela Super Rádio Bragança, né? O AIB 1310. Gente, são 4 da tarde, 11 minutos, 4 e 11. Deixa eu falar aqui, é da Imobiliária Eduardo Jorge. Imobiliária Eduardo Jorge. Vai comprar, vai vender ou alugar, gente? A certeza de bons negócios, Imobiliária Eduardo Jorge. Chácaras, terrenos, casas, tem o plano Casa Verde Amarela, gente. A Imobiliária Eduardo Jorge fica ali na rua Senador Roberto Simonsen, no número 222, Parque Brasil. Anote o telefone, é o 4032-1084. 4032-1084. Imobiliária Eduardo Jorge. Para APL Estruturas Metálicas. APL Estruturas Metálicas, preço bom, serviço de qualidade com garantia. Portões, grades e muito mais. A APL Estruturas Metálicas fica ali da rodovia Capitão Barduino, no Caíbe 102, bairro do Araras. Anote o telefone, é o 93379-2025 ou 0-35-99226-0937. Falar com meu amigo Moitão ou a Ivanilde. APL Estruturas Metálicas. São 16h, 12 minutos. Deixa eu falar agora aqui. É da Barbearia do Cowboy. Barbearia do Cowboy, cortes clássicos e moderno. Barba desenhada, entre outros. A Barbearia do Cowboy, gente, fica ali na Avenida Minas Gerais, no número 396 do Jardim Recreio. Anote o telefone. É o 97518-2496. 97518-2496. Barbearia do Cowboy. Chique, bacanizador. Agora eu quero falar aqui, gente. É da Ideal Madeireira. Ideal Madeireira, tudo em madeiramento, tábua para caixarias, pontaletes, telhas, mantas e muito mais. A Ideal Madeireira, gente, fica ali na Avenida Tílio Melim, no número 620, Jardim Lago do Buindo. Anote o telefone. É o 4603-1289. WhatsApp é o 9-1088-0603. Ideal Madeireira. Para Alfa Descartáveis. Alfa Descartáveis. Doces, produtos descartáveis, produtos de limpeza, papelaria em geral, gente. A Alfa Descartáveis fica ali na Rua Santa Cruz, no número 787, na Santa Libânia. A unidade 2, a loja 2, é no Parque dos Estados. E tem aí a terceira loja, Alfa Descartáveis, no Jardim Águas Claras, ali na Avenida Antônio Perotti, no Jardim Águas Claras. Anote o telefone. É o 3403-4093. WhatsApp é o 947457349. Alfa Descartáveis. Vamos que vamos! Até às 19. O último julgamento. Léo caiu de senta aqui nesse banco, pertinho de mim. Vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar, a quem tinha frio você não agasalhou. Pedi para não levantar, falso testemunho você levantou. A vida de muitos coitados você destruiu, você arrasou. Ele é o amigo da gente, Márcio Souza, com o programa Show Sertanejo. Meu pai te deu inteligência para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou. A sua ganância foi tanta que a você mesmo você exterminou. O avião que você inventou foi para levar a paz. esperança. Não pra matar seu irmão, nem para jogar bombas nas minhas crianças. Foi você que causou essa guerra, destruiu a terra dos seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que está acabado pra sempre, vou ver se você é culpado ou inocente. Você é um monstro covarde e profano, é um grão de areia frente ao oceano. Eu ouro falou alto, você tudo comprou, pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com o dinheiro seu, eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus. Léo Canhoto, Léo Canhoto e Robertinho. O último julgamento, mais um pouquinho. Você levantou a vida de muitos coitados, você destruiu, você arrasou. Meu pai te deu inteligência para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares. 4 da tarde, mais 19 minutos, 4:19, tá aí, Léo Canhoto e o Robertinho, até as 19 horas, vamos que vamos! É, levanta aí o melhor do sertanejo, aqui pela Super Rádio Bragança. Alô, meu amigo Luciano Alves, tá ligadinho lá no Jardim Amapola, tá na audiência. Alô, Luciano, muito boa tarde pra você aí, o meu amigo o Luciano Alves, tá lá no Jardim Amapola, tá na audiência. Até as 19, vamos que vamos! É, levando o melhor do sertanejo, aqui pela Rádio Bragança, pra Bancadinho da Saudade. Música de ontem, música de hoje, música de sempre. Está procurando aquele CD, aquele pendrive? Eu dou a dica para vocês, a Bancadinho da Saudade. Avenida Antônio Pires Pimentel, no box 42 do Mercado Municipal. Música de ontem, música de hoje, música de sempre. Bancadinho da Saudade. Para pesqueiro e restaurante Rancho Verde, tem a pesca por quilo, a pesca diária. O restaurante, gente, é de segunda a segunda. Todos os domingos tem o almoço com música ao vivo. O pesqueiro e restaurante Rancho Verde fica ali no bairro do Toró. Maiores informações, 97115-5759. Pesqueiro e restaurante Rancho Verde. Agora deixa eu falar aqui, gente, é do frango assado e lanchonete do Lobão. Além do tradicional frango assado, lá você encontra o joelho de porco no rolete, o frango desossado recheado com bacon, mussarela, calabresa, feito a 7 tipos de ervas. Tem a costela do bafo, cupim do bafo e agora, gente, com a lanchonete. Tem as deliciosas batatas recheadas, vários tipos de lanches e porções. Avenida Américo Fontana, no número 99, na Vila Bianchi. Ah, e tem mais, viu? No dia 24, o frango assado e lanchonete do Lobão vai estar aberto aí das 10 da manhã às 5 da tarde. Você já pode fazer a encomenda da sua carne assada lá do frango assado do Lobão. Avenida Américo Fontana, no número 99, na Vila Bianchi. Anote o telefone. é o 97145-4314. Ou do 94279-3494. Frango assado e lanchonete do Lobão. Agora deixa eu falar aqui é do Mundo Óleo. Mundo Óleo, trocas de óleo, filtros, óleo de freio, óleo de câmbio. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 21 horas. Domingos é das 8h30 às 7, aos domingos aí também o Mundo Óleo. Avenida José Gomes da Rocha Leal, no número 976, aqui no centro, gente. Anote o telefone do Mundo Óleo. É o 4033-0378. 4033-0378. Mundo Óleo. Até a 19, vamos que vamos! Estamos apresentando Sou Sertanejo. Aqui nossa alegria é a sua companhia. César Menotti Fabiano, 4h24 da tarde. Eu tava achando que eu tava bem, que eu tava pronto pra amar outro alguém. Eu tava, eu juro que eu tava. E esse alguém tá aqui do meu lado, não vou negar que tô apaixonado. Eu tava, eu juro que eu tava. Até eu receber sua ligação inesperada, até você sentir essa saudade do nada, até você dizer assim: larga ela e volta pra mim. Aí cê me quebra, olha a minha saudade caindo na sua conversa. Foda amar quem não presta. Vou voando sabendo da queda. É foda amar quem não presta. Dizer assim: larga ela e volta pra mim. Rádio Bragança, transmissão por internet para todo o Brasil. Notícias, entretenimento, músicas, entrevistas, promoções e muito mais. Acompanhe a nossa programação pela internet e também pela Rádio Bragança M1310. Siga a página no Facebook e acompanhe os nossos programas ao vivo. Rádio Bragança, sua melhor opção diária de informações.

Em breve, a Rádio Bragança atuará na FM através da frequência 79,7 MHz. E se tornará Bragança FM, com melhor qualidade de áudio e transmissão, além de estar presente nos smartphones e demais plataformas. Os ouvintes vão continuar acompanhando em toda a Bragança Paulista e região as notícias, informações, músicas, entrevistas e entretenimento com qualidade. Em breve, estará no ar Bragança FM 79,7. Quero sempre ter você ligado nessa estação. Viajar pelo mundo, o mundo da imaginação. Quero estar sempre contigo, dentro do seu coração. Ter você como amigo, dentro da programação. Aqui todas as notícias, sempre de primeira mão. Sucessos da parada que tocam o seu coração. Seja rap, seja pop, sertanejo ou pagode, nessa rádio também curto os programas de esporte. Estamos apresentando Sou Sertanejo. Aqui nossa alegria é a sua companhia. Muito bem, estamos de volta. São 16 horas e 34 minutos, 4 da tarde e 34 minutos, horário oficial de Brasília. Eu quero falar aqui é da Avicultura 7, rações, aves, pássaros, gaiolas, produtos veterinários, artigos para pesca com atendimento veterinário no local, gente. Ah, e continua a promoção incrível. Ração Canidog, o saco de 15 quilos, de R$106 por apenas R$ 99,90. É isso mesmo, promoção incrível. Ração Canidog, saco de 15 quilos, de R$106 por apenas R$ 99,90. Passa lá, fala com meu amigo Wilson e toda a sua equipe. Avenida Antônio Pires Pimentel, no número 130, aqui no centro, gente. Anote o Disque Ração. É o 4034-3464. WhatsApp é o 97296-5827. Avicultura 7. Deixa eu falar agora é da Farma Trevo. Farma Trevo, medicamentos e perfumaria. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 21 horas. Domingos é das 8h30 às 13h30. Avenida Humberto Castelo Branco, no número 25, na Vila Bianchi. Anote o telefone. É o 4035-2994. WhatsApp é o 99617-2231. Eu disse Farma Trevo. São 16 horas e 36 minutos, 4 e 36 até as 19. Vamos que vamos. É aí levando o melhor do sertanejo. Alô, meu amigo, o Rubens Zene, tá ligadinho, tá curtindo o nosso programa lá no Parque Brasil. É o Popular Tilbe, tá ligadinho, né, Tilbe? Uma boa tarde aí pra você, nosso muito obrigado. Obrigado aí pelo carinho da audiência. O Tiago da dupla, Tiago e Renato, tá ligadinho aí, tá curtindo o nosso programa. Ele quer ouvir aqui Homens, né, Homens. Oferece aí para para todos os ouvintes. Alô, Tiago da dupla, Tiago e Renato, está na audiência do rádio, está curtindo, curtindo a nossa programação. Essa daqui, quem pediu foi o meu amigo, o Rubens Eire, ele que é autor dessa música. Namoro ou amizade? Por aí, canhoteiro, 4h37. Alô, Rubens Eli. Alô, tio Bê, Parque Brasil. Boa tarde. Namoro Estamos apresentando Sou Sertanejo. Aqui nossa alegria é a sua companhia. Guilherme Santiago, mais o Durval e o Davi. Seja como hoje homem, sou, não se entregue de corpo e alma, a uma fêmea que não tem amor. Se tem uma arca do rosto. São 16 horas e 44 minutos, 4 da tarde, 44 minutos, até as 19. Vamos que vamos! É, levando aí o melhor do sertanejo aqui pela rádio Bragança AIB. É o AIB 1310, até as 19 horas. Vamos que vamos! (40) 34 14 67 ou (40) 34 04 42 é a linha da amizade, é a linha do sucesso aqui pela Super Rádio Bragança. De segunda a sexta-feira, estou por aqui das 16 às 19 horas e aos domingos é das 6 às 9 da manhã. É, domingão é das 6 às 9 da manhã. Com o melhor do sertanejo, acordando Bragança, acordando, né, a região.

São 16 horas e 50 minutos, 16 e 50, tem notícia, tem informação chegando. É, as notícias, as informações chegando aqui do AIB 1310, as notícias, as informações vão chegando aqui pra gente na Rádio Bragança. Gente, na madrugada desta terça-feira, aconteceu uma tragédia no Lago do Tabuão, vítima de latrocínio. José Domingos de Santana Reis, de 30 anos, o mais conhecido como Domingueira. É isso mesmo, gente. De acordo com o boletim de ocorrência registrado aí no plantão central da polícia, José Domingos e outros três amigos estavam saindo de um bar localizado ali na Avenida Alfeu Gribello, do Lago do Tabuão, para pegar o carro de um deles. E neste momento, gente, quando se aproximaram do veículo, uma Amarok, todos foram rendidos aí por dois indivíduos desconhecidos, os quais estavam armados de revólver e anunciaram o roubo. Portanto, José Domingos aí que pegaria carona com um dos homens que acompanhavam aí, teria reagido ao roubo. De acordo aí com a versão da polícia, ele foi atingido pelos tiros. Os ladrões entraram na caminhonete e saíram em alta velocidade ao sentido a rodovia Fernão Dias, não sendo localizado. Tá aí, gente. Isso aconteceu na madrugada dessa terça-feira. A vítima, que acabou perdendo a vida, aí o José Domingos de Santana Reis, de 30 anos, o mais conhecido como o Domingueira. É, a gente vendo em redes sociais aí, parecia ser uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa bem conhecida em Bragança Paulista, ele que trabalhava aí na União Casa do Norte da nossa cidade. Portanto, isso aconteceu na madrugada desta terça-feira, tirando a vida deste jovem aí de apenas 30 anos de idade. Portanto, isso aconteceu ali na Avenida Alfeu Gribello, no Lago do Tabuão. Esta é a notícia, esta é a informação. Estamos apresentando Sou Sertanejo. Aqui nossa alegria é a sua companhia. Meu velho pai, Léo Canhoto e Robertinho. Boa tarde. Meu velho pai, preste atenção no que eu lhe digo. Meu pobre papai querido, enxugue as lágrimas do rosto. Porque papai que você chora tão sozinho, me conta meu papaizinho, o que lhe causa desgosto. Estou notando que você está cansado. Meu pobre velho adorado, é seu filho que está falando. Quero saber qual é a tristeza que existe. Não quero ver você triste, porque é que está chorando. Quando lhe vejo tão tristonho,

sabe onde me encontra. Você tem meu endereço, mas você não passa lá. Você sabe onde me encontra. Você tem meu endereço, mas você não passa lá. Estamos apresentando Show Sertanejo. Apresentação, Márcio Souza. Agora eu quero falar do Gundo Óleo. Gundo Óleo, trocas de óleo, filtros, óleo de freio, óleo de câmbio. Aberto de segunda a sábado, das 7h30 às 18h30. O Gundo Óleo fica ali na Avenida José Gomes Arrocha Leal, no número 976, aqui no centro. Anote o telefone do Gundo Óleo. É o 4033-0378. 4033-0378. Gundo Óleo. Ele é o amigo da gente, Márcio Souza, com o programa Show Sertanejo. Brabant Caminho da Saudade, música de ontem, música de hoje, música de sempre. Está procurando aquele CD, aquele pendrive? Pendrive com música raiz com sertanejo universitário? Eu dou a dica da Brabant Caminho da Saudade, Avenida Antônio Pires Pimentel, no box 42 do Mercado Municipal. Bancaninho da Saudade. Show Sertanejo. Apresentação, Márcio Souza. Agora eu quero falar aqui da Alfa Descartáveis. Alfa Descartáveis, doces, produtos descartáveis, produtos de limpeza, papelaria em geral, gente. A Alfa Descartáveis fica ali na rua Santa Cruz, no número 787, na Santa Libânia. Agora, com a nova unidade no Parque dos Estados. Anote o telefone. É o 94745-7349. Ou do 3403-4093. Agora, Alfa Descartáveis com a nova unidade. Ali na Antônio Perotti, Jardim Águas Claras. A terceira loja, Alfa Descartáveis. Márcio Souza, com Show Sertanejo. Bobo, você diz que eu sou bobo, não consegue entender que no fundo eu sou louco, muito louco por você. Louco, eu solto seus cabelos, tiro a roupa, mergulho outra vez em sua boca, pra te fazer sentir o meu prazer. Louco, assim é que eu fico a seu lado, maluco, eterno apaixonado. Sou bobo, mas sei como te prender. Bobeira de amor é uma chave que entra pelos poros de quem ama. Depois dos olhos vai parar no coração. Bobeira de amor, sentimento. Bobo, você diz que eu sou bobo, não consegue entender que no fundo eu sou um louco, muito louco por você. Pra te fazer sentir o meu prazer. Louco, assim é que eu fico a seu lado. Maluco, eterno, apaixonado. Sou bobo, mas sei como te prender. Bobeira. Estamos apresentando Sou Sertanejo. Aqui nossa alegria é a sua companhia. Agora eu quero falar do frango assado e lanchonete do Lobão. Além do tradicional frango assado, lá você encontra o frango desossado recheado com bacon, mussarela, calabresa, feito a 7 tipos de ervas. Tem a costela do bafo, cupim no bafo, o joelho de porco do rolete. Agora, com a lanchonete, gente. Tem as deliciosas batata recheada, vários tipos de lanches e porções. Avenida Américo Fontana, no número 99 na Vila Bianchi. Anote o telefone do meu amigo Lobão. É o 97145-4314. Ou do 9-4279-3494. Frango assado e lanchonete do Lobão. Sou Sertanejo. Para pesqueiro e restaurante Rancho Verde, tem a pesca por quilo, a pesca diária. O restaurante, gente, é de segunda a segunda. Todos os domingos tem o almoço com música ao vivo. O pesqueiro e restaurante Rancho Verde fica no bairro do Toró. Maiores informações, 97115-5759. Pesqueiro e restaurante Rancho Verde. Márcio Souza, com Show Sertanejo. Agora eu quero falar aqui da Avicultura 7. Avicultura 7, rações, aves, pássaros, gaiolas, produtos veterinários, artigos para pesca, com atendimento veterinário do local, gente. Gente, continua a promoção da ração Canidog. Saco de 15 quilos, de 106 por apenas R$ 99,90. A Avicultura 7 fica ali na Avenida Antônio Pires Pimentel, no número 130, aqui no centro. Passa lá, fala com meu amigo Wilson e toda a sua equipe. Anote o Disque Ração. É o 4034-3464 ou do 97296-5827. Avicultura 7. Ele é o amigo da gente, Márcio Souza, com o programa Show Sertanejo. Pra barbearia do cowboy, barbearia do cowboy, cortes clássicos e moderno, barba desenhada, entre outros. A barbearia do cowboy, gente, fica ali na Avenida Minas Gerais, no número 396, Jardim Recreio. Anote o telefone. É o 97518-2496. Barbearia do cowboy. Chique bacanizado. A música que você gosta de ouvir, toca aqui. Sou Sertanejo. Amor, sofro, traio de novo. Tô me perdendo nesse ciclo vicioso, me arriscando nesse jogo perigoso. O amor inventado é um passo pra frente, cinco pra trás. Isso tá indo longe. E assim, sinta que não vou mais me esconder. Você não me merece, merece saber que a pessoa que tá do seu lado, te juro amor, de tempos cruzados, e o corpo que era pra ser seu é compartilhar. Esse ciclo vicioso, e me arriscando nesse jogo perigoso. Um amor inventado é um passo pra frente e cinco pra trás. Isso tá indo longe demais. Demais. Senta aqui, não vou mais esconder. Você não me merece, merece saber. Estamos apresentando Sou Sertanejo. Aqui nossa alegria é a sua companhia. Venha conhecer o Natal Mágico de Bragança. A cidade está preparando a mais linda das festas. Tudo para receber as famílias, amigos e turistas. É, Papai Noel, a gente também estava com saudades. Venha ver e viver todo esse sentimento com muitas luzes, decoração especial e muitas atrações. Prefeitura de Bragança. É muito bom olhar para trás e ver tudo que caminhamos juntos durante este ano. Meu estimado cliente, foi uma honra estar ao seu lado e fazer parte de uma caminhada de muito sucesso. E no ano que vem, possamos dar continuidade a esse trabalho e aumentar ainda mais a nossa parceria. Mas por agora, é o momento de aproveitar, de juntar a família e celebrar o final de ano. Toda a equipe da APL Estrutura Metálica, em nome da Invanilde e do Moitão, desejam um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Estimado cliente, depois de um ano de sucesso, agora é hora de aproveitar e celebrar esta época mágica que é o Natal. Desejamos um fim de ano repleto de luz, alegria e felicidade. Agradecemos pela confiança no nosso trabalho e torcemos para que a nossa parceria siga crescendo sempre. Um Feliz Natal e um ano novo repleto de conquistas. É o que deseja o Leandro e toda a família da Alfa Descartáveis. Rádio Bragança, transmissão por internet para todo o Brasil. Notícias, entretenimento, músicas, entrevistas, promoções e muito mais. Acompanhe a nossa programação pela internet e também pela Rádio Bragança AM 1310. Siga a página no Facebook e acompanhe os nossos programas ao vivo. Rádio Bragança, sua melhor opção diária de informações. Mussi Contabilidade, assessoria fiscal, contábil e trabalhista para sua empresa. Escritório moderno, informatizado, com profissionais preparados e amplo estacionamento para seus clientes. Mussi Contabilidade se preocupa também com o meio ambiente. Portanto, se quisermos um planeta preservado de verdade, não basta apenas lutar contra poluidores e depredadores. É preciso também nos esforçar para mudar nossos valores consumistas, hábitos e comportamentos que provocam poluição. Mussi Contabilidade. Assessoria fiscal e trabalhista. A sua empresa merece. No 1097. Avenida Antônio Pires Pimentel. Os melhores eletrônicos na Baratel. Porteiro eletrônico, portão eletrônico, telefonia parabólica. Os melhores eletrônicos na Baratel. Instrumentos musicais, TV por assinatura. Sky. Os melhores eletrônicos na Baratel. E mais, som, alarme, cerca elétrica. Baratel, Avenida Antônio Pires Pimentel, 1097. Fone 4034-2871.

sempre de primeira mão. Sucessos da parada que tocam o seu coração. Seja rap, seja pop, sertanejo ou pagode, nessa rádio também curto os programas de esporte. Sua tarde agora é bem mais legal. Sou sertanejo. Muito bem, estamos de volta, Gente, manter as contas de luz em dia nem sempre é fácil. É isso mesmo, gente. Mas a Energisa tem condições especiais aí para negociar as contas de luz atrasadas, com até 50% de descontos, pagando à vista, ou, se preferir, em até 24 vezes do boleto ou do cartão. Ainda dá para aproveitar o 13º salário para começar o 2023 com tudo resolvido. É só mandar uma mensagem para a Giza. energisagiza.com.br gizaenergiza.com.br e negociar. Transformar a sua vida é deixar ela mais fácil. Energiza! São 17h31, Oderly. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo, o Guilherme Carniça. Alô, Guilherme! Meu amigo Guilherme Carniça, tá ligadinho lá no Menin, tá na audiência, tá ligadinho, tá desejando aí um Feliz Natal aí pra todos os ouvintes. Grande Guilherme Carniça, um abração pra você, viu, Guilherme? Tá na sintonia. Quem mais tá ligadinho aqui? Meu amigo Anésio. Alô, Anésio! Está lá do Araras, os Pereira. Ele tá pedindo Rick Renner, filha. Manda aí pra esposa, a esposa Marta e a filha Isadora. Estão lá no Araras, os Pereira. Quem mais tá ligadinha aqui? A Geni Santos tá ligadinha lá no Taboão. Ela quer ouvir aqui do Cinema Mais Uma Lição. Vai pra todos a rádio e pro Johnny Viola. Alô, Geni! Daqui a pouquinho a gente toca. 17h32. Até às 19. Vamos que vamos. Gilberto e Gilmar. Parede do Destino. 5h32. Boa tarde. O mais lindo quadro que já se pintou. Lá fora uma rede a balançar, sob o som da cachoeira cor de prata. Era ali um paraíso em plena terra, sob o verde colorido de uma mata. Eu ficava sem ter dia e sem ter hora, nos braços dela ou no braço da viola. Eu levava, duetando com grande sabiá, o registro da porteira ecoava, com o vento solto sob o luar. Da janela lá de casa eu avistava a boiada que subia no espigão, e aos poucos a poeira baixando, deixando acidentar o meu rincão. Eu ficava sem ter dia e sem ter hora, nos braços dela ou no braço da viola.

Semana de Cama, Mesa e Banho Best 10. Venha e confira, estamos com muitas novidades e uma linha completa em cama, mesa e banho, lençóis, fronhas, capas de colchão, almofadas, travesseiros, capas de almofadas, tapetes, toalhas de banho e rosto e muito mais. E tudo com aquele precinho que cabe no seu bolso. Em Bragança, na Rua Coronel Teófilo, Leme 1621. Loja 710, qualidade é 10, mania de vender barato. Neymar, cesta de Natal, um presente original. O Natal chegou e junto com ele, o espírito de paz, união e gratidão. E o supermercado Neymar tem as mais lindas cestas de Natal para você presentear e emocionar quem esteve com você durante todo o ano. São diversas opções de modelos em caixas decoradas e em cestas de bambu, sempre com os menores preços. Entre em contato através do nosso WhatsApp 996659220 para saber mais detalhes. Supermercado Neymar, onde é fácil economizar. Avenida Eusébio Savaio, número 180, Jardim São Cristóvão, 4033-8366 ou 4033-8365. Neymar, cesta de Natal, um presente original. Chegou o momento de sua empresa registrar a sua marca. Procure a Grants Marcas e Patentes e garante o seu nome. Grants Marcas e Patentes. Informações pelo telefone 4034-0018. Grants Marcas e Patentes. Sua marca registrada é a garantia de bom negócio. Grants Marcas e Patentes. Travessa Santiago Sanches 36, na Vila Aparecida, em Bragança Paulista. Em breve, a Rádio Bragança atuará na FM através da frequência 79,7 MHz. E se tornará Bragança FM, com melhor qualidade de áudio e transmissão, além de estar presente nos smartphones e demais plataformas. Os ouvintes vão continuar acompanhando em toda a Bragança Paulista e região as notícias, informações, músicas, entrevistas e entretenimento com qualidade. Em breve, estará no ar Bragança FM 79,7. Esta é a Rádio Cultura de Bragança Paulista, ZYK 566, AM 1310 kHz, Estúdios à Rua Coronel Osório 84, Transmissores, Avenida dos Imigrantes 736, Bragança Paulista, São Paulo. Estamos apresentando Show Sertanejo. Apresentação Márcio Souza. Deixa eu falar aqui da Farmatrivo. Farmatrivo, medicamentos e perfumaria. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 21 horas. Domingos é das 8h30 às 13h30. Avenida Humberto Cassiano Branco, no número 25, na Vila Bianchi. Anote o telefone ou Disque Medicamentos da Farmatrivo. É o 4035-2994. WhatsApp é o 99617-2231. Farmatrivo! Sou sertanejo. Agora eu quero falar aqui, gente, é da Imobiliária Eduardo Jorge. Vai comprar, vai vender ou alugar, gente? A certeza de bons negócios, Imobiliária Eduardo Jorge. Chácaras, terrenos, casas, tem o plano Casa Verde e Amarela, gente. Dá uma passadinha lá, fala com meu amigo Eduardo, a Márcia. Faça um bom negócio na Imobiliária Eduardo Jorge. Rua Senador Roberto Simonsen, no número 222, Parque Brasil. Anote o telefone, é o 4032-1084, 4032-1084, Imobiliária Eduardo Jorge. Sou sertanejo. Agora eu quero falar da Ideal Madeireira. Tudo em madeiramento,

João Mineiro e Marciano. Seu amor ainda é tudo. Foi lá pra minha amiga Vera. Tá ligadinha, tá curtindo o nosso programa lá na Vila Flora. Alô, Vera! Uma ótima noite aí pra você, tá bom, Vera? Nosso muito obrigado pela sintonia. Quem mais tá ligadinho aqui? Alô, Fátima! Tá ligadinha também, curtindo o nosso programa ali no Júlio Mesquita. Alô, Fátima! Ela manda pro irmão Pé de Pano e pra cunhada Ivone. Ela pede aqui o cordão de ouro. Tá ligadinha, né, Vera? A Fátima tá lá no Júlio Mesquita. 17h55. Mas nós viemos pra cantar, Elisita. Sempre trazer alegria, o dom que a gente recebe. É o cordão de ouro. Vamos mais uma? Chico Rei Paraná, alô, Fátima. Júlio Mesquita, boa tarde. Estamos apresentando Show Sertanejo, apresentação Márcio Souza. Agora eu quero falar do Gudo Óleo. Gudo Óleo, trocas de óleo, filtros, óleo de freio, óleo de câmbio, aberto de segunda a sábado, das 7h30 às 18h30. O Gudo Óleo fica ali na Avenida José Gomes da Rocha Leal, no número 976, aqui no centro. Anote o telefone do Gudo Óleo. É o 4033-0378. 4033-0378. Gudo Óleo. Ele é o amigo da gente, Márcio Souza, com o programa Show Sertanejo. Pra banca Ninho da Saudade, música de ontem, música de hoje, música de sempre. Está procurando aquele CD, aquele pendrive? Pendrive com música raiz com sertanejo universitário? Eu dou a dica da banca Ninho da Saudade, Avenida Antônio Pires Pimentel, no box 42 do Mercado Municipal. Banca Ninho da Saudade. Show Sertanejo. Apresentação Márcio Souza. Agora eu quero falar aqui da Alfa Descartáveis. Alfa descartáveis, doces, produtos descartáveis, produtos de limpeza, papelaria em geral, gente. A Alfa Descartáveis fica ali na rua Santa Cruz, no número 787, na Santa Libânia. Agora, com a nova unidade no Parque dos Estados. Anote o telefone. É o 94745-7349. Ou do 3403-4093. Agora, Alfa Descartáveis com a nova unidade. Ali na Antônio Perotti, Jardim Águas Claras, a terceira loja Alfa Descartáveis. Márcio Souza, com show sertanejo. Muito mais você, você. Rádio Bragança. 18 horas. A Rádio Bragança apresenta A Hora da Ave Maria. Boa noite, querido irmão e irmã ouvinte da Rádio Bragança. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Feliz Natal. Feliz Natal para você, para toda a sua família, para aquela pessoa que está com você. Feliz Natal para você que está longe, que não vai poder passar o Natal com a sua família, mas vai poder passar o Natal com Jesus, com Maria. Então não é só Feliz Natal, é um santo e Feliz Natal. Veja bem, quando Jesus nasceu, nasceu numa gruta, no estábulo, né? Ali é uma grutinha onde as pessoas colocavam ali os animais. É claro que quando Jesus nasceu, foi num lugar simples, porque Jesus também é simples. Mas veja bem, a manjedoura, São José pegou ali aquele lugar que os animais comiam. Ele, com certeza, ele tirou aquele capim velho, colocou um capim novo. Maria foi lá com um lençolzinho, cobriu aquela manjedoura para ficar ali uma caminha para a chegada de Jesus. Com certeza, São José varreu o estábulo, limpou, fez uma fogueira para ficar bem quentinho, bem aconchegante, preparou ali um lugar para Maria deitar, né? Preparou ali uma refeiçãozinha para ela, bem simples, é verdade? Para que quando fosse a hora do nascimento de Jesus, estivesse tudo pronto. E nós? Para esse nascimento de Jesus que nós vamos comemorar, como que está o coração, o nosso coração? Será que a gruta do nosso coração está iluminada, limpa, preparada? Ou está totalmente suja, totalmente sem condições de Jesus nascer? É para refletirmos isso. Mas como preparar o nosso coração? Oras, através da oração, através da meditação, da palavra, através dos pequenos atos de bondade que nós fazemos, podemos fazer no nosso dia a dia, pequenos atos. E principalmente, é claro que tudo isso é importante, mas que tal também se antes dessa celebração maior, que é o Natal, nós nos confessássemos, preparássemos o nosso coração com uma boa confissão. A confissão é como aquilo que Jesus, que José e Maria fizeram na manjedoura para preparar a chegada de Jesus. É o limpar a nossa alma. É o limpar o nosso coração. Não tenhamos vergonha e nem receio de pedir a um sacerdote para nos confessar, para que quando chegar dia 25 de dezembro, ao recebermos Jesus sacramentado lá no altar vivo, nós possamos dar a Ele o melhor do nosso coração. Na humildade com certeza na humildade, com certeza cheio de defeitos, mas limpo, que é o mais importante. Querido irmão, querida irmã, que eu e você possamos ter um santo e feliz Natal. É claro, é importante a comida, é importante a reunião, é importante os presentes, tudo isso é importante. É importante também lembrarmos daquele que não está próximo de nós, mas o mais importante é termos em nosso coração a família de Nazaré, Jesus, Maria e José, para que nós possamos realmente ser essa família no nosso dia a dia, essa santa família. Vamos rezar, pedindo que Nossa Senhora possa tomar a frente do nosso coração, para que não seja mais um Natal, mas seja o Santo Natal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Jesus possa nascer no nosso coração. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em sintonia com você, Rádio Bragança. Estamos apresentando Show Sertanejo. Apresentação, Márcio Souza. Rádio Bragança, transmissão por internet para todo o Brasil. Notícias, entretenimento, músicas, entrevistas, promoções e muito mais. Acompanhe a nossa programação pela internet e também pela Rádio Bragança AM 1310. Siga a página no Facebook e acompanhe os nossos programas ao vivo. Rádio Bragança, sua melhor opção diária de informações. Pulse Contabilidade, assessoria fiscal, contábil e trabalhista para sua empresa. Escritório moderno, informatizado, com profissionais preparados e amplo estacionamento para seus clientes. Pulse Contabilidade se preocupa também com o meio ambiente. Portanto, se quisermos um planeta preservado de verdade, não basta apenas lutar contra poluidores e depredadores. É preciso também nos esforçar para mudar nossos valores consumistas, hábitos e comportamentos que provocam poluição. Pulse Contabilidade. Assessoria fiscal e trabalhista. A sua empresa merece. Atualize sua parabólica. Agora o sinal de TV do satélite brasileiro é HD digital. Consulte a Baratel 4034-2871. Baratel, há 30 anos lhe proporcionando a melhor imagem. Você aí que sofre com a falta de dentes ou o uso dessa dentadura que tanto te incomoda, saiba que é possível ter os seus dentes fixos novamente através da carga imediata. Muitos pacientes vivem adiando o tratamento com implantes dentários por falta de tempo, porque acham que demora. Aqui na Oralsim, nós podemos devolver a sua mastigação, a sua autoestima e o seu sorriso em até uma semana. Isso mesmo, uma semana! Você terá os seus dentes fixos de volta com implantes e prótese fixa. Quer saber se esse é o seu caso? Clique no botão abaixo que a nossa equipe vai falar com você. A Cross Connection vem com novidades. Contrate a internet da Cross e receba benefícios do Cross Mais. É mais entretenimento para você e sua família. Com aplicativos de música, filmes, educativos, TV Cross com mais de 50 canais, clube de vantagens e suporte premium no plano de 1 GB. É para você navegar sem limites. Escolha um de nossos planos e venha ser Cross Mais.

Está procurando aquele CD, aquele pendrive? Eu dou a dica para vocês aí, gente. É da Banca Ninho da Saudade, Avenida Antônio Pires Pimentel, no box 42 do Mercado Municipal. Banca Ninho da Saudade. Márcio Souza, com Show Sertanejo. Eu quero falar agora aqui é da Alfa Descartáveis. Alfa Descartáveis, doces, produtos descartáveis, produtos limpeza, papelaria em geral, gente. A Alfa Descartáveis fica ali na rua Santa Cruz, no número 787, na Santa Libânia. A loja 2 é no Parque dos Estados e tem a terceira loja, Alfa Descartáveis, no Jardim Águas Claras, ali na Avenida Antônio Pierotti. Anote o telefone, é o 947457349 ou no 3403-4093. Alfa Descartáveis. O Leandro deseja a todos aí um feliz Natal e um próspero ano novo. São os votos aí também da Alfa Descartáveis. Sou sertanejo. Eu quero falar agora é da Ideal Madeireira. Ideal Madeireira, madeiramento, madeiramento, tábua para caixarias, pontaletes, telhas, mantas e muito mais. A Ideal Madeireira, gente, fica ali na Avenida Tílio Benim, do número 620, Jardim Lago do Boinho. Anote o telefone, é o 9-1088-0603 ou do 4603-1289. Ideal Madeireira. Sou sertanejo. A apresentação, Márcio Souza. São 18 horas e 16 minutos, 18 e 16 até às 19 horas. Vamos que vamos. É, levando o melhor do sertanejo aqui pela Rádio Bragança, é o AIB 1310, 4034-1467 ou 4034-0442. Deixa eu falar aqui, é da Barbearia do Cowboy. Barbearia do Cowboy, cortes clássicos e moderno, barba desenhada, entre outros. A Barbearia do Cowboy, gente, fica ali na Avenida Minas Gerais, no número 396 do Jardim Recreio. Anote o telefone, é o 97518-2496. Barbearia do Cowboy. O Fábio Silva e o Gabriel desejam a todos aí, aos clientes e amigos, um feliz Natal e um próspero ano novo. Barbearia do Cowboy. Chique, bacana e sador. Ele é o amigo da gente, Márcio Souza, com o programa Show Sertanejo. Até às 19, Derli, vamos que vamos. Mais uma lição. Esta quem pediu foi a Geni. Tá ligadinha, tá curtindo, curtindo o nosso programa. Desiludida, eu era realmente uma alma vegetar, porque no meu passado de tantas amarguras, de juras e mais juras para nunca mais amar. Porém apareceste tão meigo e tão cativo, como se fosse alívio para minhas amarguras, e eu não percebendo que era falso lenitivo. Errei mais uma vez, me quebrei as minhas juras. Cheguei à conclusão que os homens são iguais. desiludida, eu era realmente uma alma vegetar. Porque no meu passado, de tantas amarguras, fiz juras e mais juras para nunca mais amar. Porém, apareceste tão meigo e tão cativo, como se fosse alívio para minhas amarguras. E eu não percebendo que era falso, lenitivo, errei mais uma vez e quebrei as minhas juras. Cheguei à conclusão que os homens são iguais. Juraste ser sincero e não me queres mais. Oito e vinte, tá aí mais uma lição do Sirieba. Foi lá pra Geni, está ligadinha lá no Taboão. A Carla está por lá também, mandando um abraço aí pro Henrique. Alô, Carla, filha da Geni, tá na audiência do rádio. Gente, deixa eu falar aqui, é da APL Estruturas Metálicas. Preço bom, serviço de qualidade com garantia. Portões, grades e muito mais. A APL Estruturas Metálicas fica ali na rodovia Capitão Barduino, no CAEB 102, bairro do Araras. Anote o telefone do meu amigo Moitão e a Ivanilde. É o 93379-2025 ou 0 operadora 35 99226-0937. APL Estruturas Metálicas. Sou sertanejo. Gente, eu quero falar é da imobiliária Eduardo Jorge. Vai comprar, vai vender ou alugar? A certeza de bons negócios, imobiliária Eduardo Jorge. Chácaras, terrenos, casas, tem o plano Casa Verde Amarela, gente. A imobiliária Eduardo Jorge fica ali na rua Senador Roberto Simonsen, no número 222, Parque Brasil. Anote o telefone. É o 4032-1084. Imobiliária Eduardo Jorge. Márcio Souza, com o show sertanejo. Derli, tem notícia, tem informação chegando aqui no AM 1310, gente. E olha, motociclista fica gravemente ferido em acidente de trânsito na Norte Sul, gente. É isso mesmo. Na tarde de hoje, terça-feira, dia 20, mais um acidente de trânsito registrado ali na Avenida Norte Sul deixou um motociclista ferido. A colisão envolvendo aí uma motocicleta CG150 Fan e um caminhão Mercedes-Benz ocorreu em frente ao número 57 ali na Avenida Doutor Tancredo de Almeida Neves, na Norte Sul, onde existe uma empresa de ferros e aços. No local, gente, por volta das 16 horas, o caminhão aguardava parado na via de rolamento para realizar aí a manobra e entrar na empresa para descarregar material. Neste momento, sofreu a colisão do motociclista, por motivos ainda desconhecidos. O motociclista acabou aí atingindo a traseira esquerda do caminhão e foi jogado ao solo com ferimentos graves, enquanto sua moto ficou aí parcialmente embaixo do caminhão. O resgate do corpo de bombeiros

quero sempre ter você ligado nessa estação. Viajar pelo mundo, o mundo da imaginação. Quero estar sempre contigo, dentro do seu coração. Ter você como amigo, dentro da programação. Aqui todas as notícias, sempre de primeira mão. Sucessos da parada que tocam o seu coração. Seja rap, seja pop, sertanejo ou pagode, nessa rádio também curto os programas de esporte. Estamos apresentando Sou Sertanejo. Aqui nossa alegria é a sua companhia. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta, Derli. É, até às 19, 18h35. É. Pois não. Ô, Marzona. Boa noite, Zé. Ô, noite, bom dia. Noite pra quem tá escutando os dias. Noite pra quem tá escutando. Você tá bom? Tudo bem. E o senhor? Eu não tô bom não, Marzo. Por que, Zé? Porque tem uma trampa que fica chamando de pinguço. E eu não gosto de negócio. Não, senhor, não é que o senhor é um bêbado. Não é, Marzo. Não tá falando que é bêbado. Tá falando que eu sou pinguço. E qual é a diferença? Eu não sei porque se eu bebo, eu bebo com o meu dinheiro. Eu tô pedindo dinheiro pro seu empresário. Para com isso, Zé. O Anezinho é outro, véi. Pelo menos, Anezinho, você apanha da Promardinha aí, eu tô sabendo já mesmo. Eu já tô sabendo que você é. O Zé apanha, quem manda aí é a Promardinha mesmo. O Zé apanha mesmo, tô sabendo. Para com isso, Zé. E é verdade? A verdade, Marzo, tem que ser dita. Dita. Para com isso. Pelo menos eu sou pinguço, eu sou feliz, eu sou sorteirão, vou pra onde eu quero, volto a hora que eu quero. Você, Marzo, você não pode ir em lugar nenhum. Eu tô sabendo umas coisinhas de eu já também. Com a mulherzinha feia, eu tô proibindo. Para com isso, Zé. E é verdade. Agora tá doendo, né? Falar assim, eu também, você não gozou, né? Gente que vai no bar, engana a mulher que tá na loja de ração, comprou ração pro cachorro. Eu não sou tonto de falar que eu tô nem baiano. Para, Zé. O Toninho Baiano começou a fregar o celular dentro do bar do Lúcio, no bordo da casa dele. Catou o celularzinho lá fora. Atendeu. Oi, amor. A mulher falou assim, onde você tá? Ah, eu tô aqui comprando ração pros cachorros. De luz. Para, Zé. Eu tava lá enchendo o caco de pinga lá no bar do Luz, viu lá. Eu só falo as verdades mesmo. Para com isso. Fecha o microfone dele, ô dele. É muito fofoqueiro, Zé. O Nezão é outro. Ô, Nezão. Ah, vá. Cuidado, Gemim. Para com isso. 18h38. Até às 19. Vamos que vamos com o melhor do sertanejo. Pião Carreiro e Zé Paulo. Quarto vizinho. 6h38. Boa noite. Já é fim de noite, dormir não consigo. Irei reclamar ao porteiro do hotel. Ao mais alugar esse quarto vizinho a quem pretender falsa lua de mel. Porque nesse quarto está quem eu amo, nos braços de outro morrendo de amor. O meu coração não é feito de pedra.

viaja pelo mundo, o mundo da imaginação. Quero estar sempre contigo, dentro do seu coração. Ter você como amigo, dentro da programação. Aqui todas as notícias, sempre de primeira mão. Sucessos da parada que tocam o seu coração. Seja rap, seja pop, sertanejo ou pagode, nessa rádio também curto os programas de esporte. Estamos apresentando Show Sertanejo. Apresentação Márcio Souza. Muito bem, muito bem, muito bem. Gente, deixa eu falar aqui, é da Avicultura 7. Avicultura 7, rações, aves, pássaros, gaiolas, produtos veterinários, artigos para pesca com atendimento veterinário no local, gente. Avicultura 7 fica ali na Avenida Antônio Pires Pimentel, no número 130, aqui no centro. Passa lá, fala com o meu amigo Wilson e toda a sua equipe. Ai, continua a promoção imperdível. Ração Canidog, o saco de 15 quilos, de 106 por apenas R$ 99,90. Promoção incrível. Ração Canidog, saco de 15 quilos, de 106 por apenas R$ 99,90. Anote o telefone. É o 4035-4034-3464. WhatsApp é o 97265827. Avicultura 7. Sou Sertanejo. Apresentação Márcio Souza. Eu quero falar aqui é da do Gudo Óleo. Gudo Óleo, trocas de óleo, filtros, óleo de freio, óleo de câmbio, aberto de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, Avenida José Gomes da Rocha Leal, no número 976, aqui no centro, gente. Anote o telefone do Gudo Óleo. É o 4033-0378. Gudo Óleo. Sou Sertanejo. Gente, eu quero falar agora é da Farmatrivo. Farmatrivo, medicamentos e perfumaria. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 21 horas. Domingos é das 8h30 às 13h30. Avenida Humberto Castelo Branco, no número 25, na Vila Bianchi. Tem o Disque Medicamentos? Tem sim, viu, gente? É o 4035-2994. Tem o WhatsApp da Farmatrivo. É o 99617-2231. Farmatrivo. O Marcelo e toda a equipe da Farmatrivo deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Farmatrivo. Márcio Souza, com Show Sertanejo. Agora deixa eu falar aqui, é do Frango Assado e Lanchonete do Lobão. Frango Assado e Lanchonete do Lobão, além do tradicional frango assado, lá você encontra o joelho de porco do rolete, o frango desossado recheado com bacon, mussarela, calabresa, feito a 7 tipos de ervas. Tem a costela do bafo, cupim no bafo. Ai, do dia 24, véspera de Natal, o Frango Assado e Lanchonete do Lobão vai estar aberto aí das 10 da manhã até as 17 horas. Faça o seu pedido através do WhatsApp. É o 97145-4314. Ou do 942793494. Avenida Américo Fontana, no número 99, na Vila Bianchi. Frango Assado e Lanchonete do Lobão. Ele é o amigo da gente, Márcio Souza, com o programa Show Sertanejo. Até às 19. Alô, meu amigo Ricardo Santos, tá ligadinho no Araras dos Leibes. com a esposa Silvana. Manda pro Zé Tapera e para todos os ouvintes. Frio da madrugada, Rio Negro e Solimões. Boa noite. Eu pra rezar. O amor supera tudo. Preciso do teu olhar. Não tenha medo da sorte. Ela não vai castigar quem ama sempre. Por isso vou perdoar. O frio da madrugada já surrou meu corpo. Nesta cidade quase fiquei louco. Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração. Sozinho na madrugada, já briguei com a sorte. Falei com meu Deus, por que não mande a morte? Sem esse amor, nada mais importa, a vida perde a razão. Não tenha medo da sorte, ela não vai castigar quem ama sempre. Perdoa, por isso vou perdoar. Frio da madrugada já surrou meu corpo. Nesta cidade quase fiquei louco. Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração. Sozinho na madrugada já briguei com a sorte. Falei com meu Deus, por que não mande a morte? Sem esse amor nada mais importa, a vida perde a razão. O frio da madrugada. 18h57. É no finalzinho do nosso programa. Deixa eu mandar um abraço aqui lá pro Ivan, é, a Campelo Bebidas. Tá ligadinho ali no Vila Verde, curtindo o nosso programa. Alô, Ivan! Campelo, distribuidora de bebidas de Bragança Paulista. Este nome forte veio para ficar na cidade. Atenção você, do comércio. Agora tem aí a Campelo, distribuidora de bebidas. Um abraço lá pro Ivan, em breve conosco aqui na nossa programação, a Campilo, distribuidora, distribuidoras de bebidas. Um abração, viu, Ivan? Tá lá no Vila Verde, curtindo o nosso programa. São 18h58. Quero agradecer o Frango Assado e Lanchonete do Lobão, Guldo Óleo, Farma Trevo, Avicultura 7, Imobiliária Eduardo Jorge, APL Estruturas Metálicas, Barbearia do Cowboy, Ideal Madeireira, Alfa Descartáveis, Banca Ninho da Saudade e Pesqueiro e Restaurante Rancho Verde. Os trabalhos técnicos ficaram a cargo de Derli Medeiros, com a direção geral de rádio, é da Dona Maria de Lima. Estou indo embora. Na sequência, vem aí a voz do Brasil. Tchau, Bragança. Tchau, região. A Rádio Bragança apresentou Show Sertanejo. Show Sertanejo. Apresentação Márcio Souza. Show Sertanejo. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 20 de dezembro de 2022. E vamos ao destaque do dia, formação do novo governo. Futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, anuncia nomes para comandar segundo escalão da pasta. E articulações com o Congresso aceleram nos últimos dias úteis do ano. Luana Karen. O dia também foi de articulação em torno da votação da proposta de emenda à Constituição que retira do teto de gastos do governo federal o programa de transferência de renda, atual Auxílio Brasil. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Amanhã começa o verão. Estação traz impactos positivos para reservatórios e agricultura. Natália Kosbik. As chuvas podem auxiliar na manutenção da umidade no solo e favorecer culturas como soja, milho e algodão. E ainda, Anvisa alerta para danos causados por produtos de cabelo aos olhos. E na nossa retrospectiva, vamos lembrar os principais assuntos ligados à educação este ano. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. A estrutura e os nomes de cada uma das pastas que vão compor o novo governo já estão definidos. É o que afirmou hoje o futuro chefe da Casa Civil, Rui Costa. E agora há pouco foram anunciados novos nomes que vão compor a Polícia Rodoviária Federal. Um dos objetivos é fortalecer a instituição e a cooperação entre polícias de países vizinhos. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou que a partir de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal será comandada por Edmar Camata. Ele entrou na corporação em 2006 e atualmente é secretário de Controle e Transparência do Governo do Espírito Santo. Flávio Dino também anunciou o advogado Augusto Botelho como novo secretário nacional de Justiça. Botelho é especialista em direito penal econômico e conselheiro do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Também foram anunciados os nomes dos novos diretores da Polícia Federal, que vai contar agora com uma diretoria de Amazônia e Meio Ambiente. Dino falou sobre o fortalecimento da instituição e da cooperação internacional.